dupla dinâmica do raga, que veio pra abalar elementos da terra. É grupo Caia, dupla dinâmica do raga, que veio pra abalar elementos da terra. É grupo Caia. Privada vida, banda, elementos. Privada vida, banda. Batida pesada, meio raga, esta onda vai pegar todos juntos no lá, lá, lá, lá, lá. Elementos e grupo cai atrás o som para poder dançar, porque o ritmo é bom, igual a este não há. Meio reggae pra você balançar, balançar, balançar.